dia, sempre de manhã. Levanto a minha voz pra falar com Deus, porque Ele fez brilhar a luz do mundo. E eu gosto de orar pra depois ir à luta. Me faz sentir mais fé no coração. Me faz sentir um grande campeão. Jesus segurou minhas mãos, firmou os meus pés e me fez um campeão de Deus. Nós somos campeões. Nós somos campeões. Depois ir à luta me faz sentir mais fé no coração. Me faz sentir um grande campeão. Jesus segurou minhas mãos, firmou os meus pés e me fez um campeão de Deus. Somos campeões de Jeová.